No final da manhã de segunda-feira, por volta das 11h30, policiais militares estavam em patrulhamento pela região da favela do Jardim Jupira, quando avistaram um indivíduo que, ao perceber a presença policial, arremessou para o telhado de uma residência um pacote. Conhecendo Jorge Dionísio da Paixão, de 33 anos, como marido de uma traficante conhecida na região, os policiais não tiveram dúvidas. Subiram no telhado em busca de localizar o que havia sido arremessado pelo cidadão. Já no teto do barraco foi contabilizada a quantia de 31 buchas de cocaína. Jorge Dionísio foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à 6ª SDP. A esposa do indivíduo é apontada como a autora do comando do tráfico de drogas em um determinado ponto do Jardim Jupira, conhecido como Favela do Bolo. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.